Ah, como é lindo esta realidade! Como você é feliz por ter sido escolhida para colaborar na obra da criação. A presença da mãe no mundo é tão importante que o próprio Filho de Deus, ao se fazer homem, podendo vir de qualquer maneira, quis escolher para si uma mãe. Amor, ser mãe, é mais que colocar um ser no mundo. É um grande gesto de amor, de vida, em todos os aspectos. Você é alguém muito importante. Você é mãe. É uma criatura abençoada. E hoje eu a convido para receber esta homenagem. Sua dignidade é muito grande. Muito grande, meu amor. Muitas mães perdem a dignidade antes mesmo de seus filhos nascerem. Mas você, não. Você gerou seu fruto com amor, mesmo sabendo que a luta seria grande, seria árdua. Eu gostaria que no término desta mensagem você olhasse para o céu e contemplasse o mais belo modelo de mãe, Maria, mãe de Jesus. Que ela lhe proteja sempre. Você é maravilhosa, a minha namorada. Um feliz Dia das Mães.